preparados. Não quero mais viver nesse país onde todo mundo rouba sem torcer o nariz. Só quero viver em paz. Em grupo, em sociedade já é demais. Eu não ligo pra o que vocês dizem. Só de te ouvir já me dá vertigem. Não quiser me ouvir, desligue o fone. Desligue a TV e corte o fio do telefone. Eu não quero mais. Não, não, não, não, não quero mais. Eu não quero mais. Não, não, não, não, não, não quero mais. Eu não quero mais. Não, não, não, não, não, não quero mais. Eu não quero mais. Vamos lá de novo, minha gente. Vamos continuar essa música. Antissocial não é bem minha imagem. Eu sou mais um cara inconformado com essa viagem. Eu só quero ver esse povo do Brasil que vai ser conformado até o ano 3000. Ganhou um salário de apenas 3 dígitos, mas ainda fica assim como se tivesse ganhado Cristo. Vamos, pessoal, nessa nova rebelião. Bora falar com Dilma e fazer constituição. Eu não quero mais. Não, não, não, não, não, não quero mais. Eu não quero mais. Você me ouviu? Eu não quero mais. Eu não quero mais. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não quero mais. Eu